para poder chegar a 180 dias, né? Então, o interessante que nós estimulamos é que sempre aconteça entre 90, no máximo, né, mais 30 dias, mais 120 dias. Depois do fim do curso. Isso, é partindo do último dia de aula. Mas uma coisa que o professor Jairo colocou, e se vocês conseguiram dar uma olhadinha no artigo, isso daí é fantástico e é para vocês carregarem para o resto da vida. Não se conclui mais trabalho há muito tempo, há muitos anos. Mudou, inclusive mudou a nomenclatura por causa disso. É consideração final. A gente está considerando, né, o término daquela fala. Por quê? Porque era uma fala que eu comecei e não terminei. O professor podia estabelecer apenas um termo e a mesma bibliografia para todos. Ainda assim, teríamos 30 e poucos trabalhos diferentes. Por quê? Nós não somos iguais. Né? É meio engano quando alguém diz assim, fulano não é insubstituível. É sim. Não tem ninguém para me substituir. Pode ter alguém que faça melhor, alguém que faça igual, alguém que faça tri melhor, tri legal, mas não existe outra Luciana nesse universo que não seja eu. Não existe outra pessoa que nem vocês. Então, nós somos insubstituíveis, sim. Entendeu? Então, o que acontece? Essa insubstituição gera exatamente isso que eu estou falando agora com vocês. Então, não existe, né, uma conclusão. A morte é uma coisa e concluir um trabalho é outra. Né? Então, é isso que eu estou falando com vocês. Poderá vir um outro professor, um outro tipo de didática, com outro tipo de posicionamento, aonde o que vai acontecer? Propõe algo diferente. Então, não se conclui mais um trabalho. Né? A gente faz considerações finais. Por quê? Cada um vem de uma orientação dentro de casa, de uma orientação que diz respeito ao nosso ambiente social. Nós somos atores da nossa vida. Né? Não estou dizendo atores no que diz respeito a encenar, não, tá, gente? Mas não é no que diz respeito a ser pai, ser filho, ser marido, ser esposa, né? Ser amigo, ser chefe. Então, todos esses contextos sociais que nós temos que viver. Então, não se conclui nada a colocação do sujeito que você está encontrando. Nos trabalhos, a gente não fala mais conclusão, consideração. Isso pode mudar. Exatamente. Porque daqui a um ano, daqui a dois anos, é o que eu falei, o S8 já vai estar. Com certeza já saiu o S8, daqui a dois meses já saiu o S9. Até dizer que já saiu o S11. Eu acho que conclusão é que existe todo pensamento. Desenvolveu ali, todas as suas argumentações, não é nada, você tem uma conclusão. Então você se amanhã você mudar alguma coisa aqui, não vai concluir. Então, mas por isso que eles não usam mais a nomenclatura conclusão. Porque se você olhar o conceito epistemológico da palavra, conclusão é fim, finito. E não existe finitude, entendeu? Só existe finitude na morte. Né? Isso para algumas religiões, para outras religiões, nem mesmo na morte é finitude. Então, é exatamente esse contexto que você falou. A gente constrói dessa forma e consideramos finalmente que o que é uma consideração sua, entendeu? É uma consideração de cada um. Cada um tem uma forma de considerar. Não, Luciana, eu quero fazer o meu pretendo fazer um trabalho com crianças. E dentro desse universo que eu estou trabalhando, dá para perceber que tem crianças que têm, né, esse rótulo, né, da psicologia, da psiquiatria, que tem TDAH, né, que é transtorno, né, de atenção e criatividade, tem crianças especiais, né, com necessidades especiais. Eu não gostaria de fazer um trabalho extremamente especial, benefícios ou yoga para crianças com blá blá, para crianças com blá. Só que, como é que eu faço para inserir esses grupos dentro do meu trabalho? Não sei, de repente colocando alguma coisa diferente ali para eles, sem me estender muito para não ser um trabalho específico só daquele tema, né? Ser mais geral. Não tem como. Porque o que acontece? Como você tem grupos específicos de TDAH, tem Down também, tem autista. Tem duas instituições que eu estou pretendendo trabalhar. Uma é uma academia que tem muitas crianças, porque tem vários estilos de luta, tem jiu-jitsu, capoeira, muay thai, e tem uma criançada nada. E eu queria colocar yoga ali naquele contexto, pegar essas crianças e fazer um trabalho com elas. né? Como é que eu, porque tem muita criança atleta também, né? Que compete já. Como é que o Clori vai ajudar ela na competição, no próprio treino? É, o que eu vejo? Que a riqueza do seu trabalho vai estar justamente em você trabalhar nos grupos, entendeu? Uhum. Porque acredito eu, né, como leiga, que a yoga, para quem tem TDAH, é diferente para quem é autista, diferente para quem é superdotado, diferente para quem é atleta. Então, esses grupos, eles serão necessários. Porque acredito eu que também tenha alguns exercícios que são comuns a todos os grupos, né? Vamos dizer assim, se eu posso dizer dessa forma, exercícios primários, né? Que aí você, eu me faço entender para você. Entendeu? Então, agora, só que se eu for atuar, igual como ele colocou na questão da diabetes, ela colocou para mim a questão da hipertensão, não é mesmo um exercício de yoga para um e para outro, e aí tem diferença de idade, tem diferença de todo esse contexto. Então, o ideal é que você verdadeiramente atue de forma diferente em grupos, até porque se a intenção é atuar com todas essas atividades, os pais das crianças que têm TDAH precisam entender que aquele exercício específico é para quem tem TDAH, porque quem é autista é um outro tipo de exercício. Senão o que acontece? Daqui a pouco eles estão se misturando e isso não pode acontecer. E é interessante que isso fique evidente no trabalho, que é uma preocupação metodológica sua em atender os diferentes grupos. Esse outro espaço que tem, que são lugares bem próximos, né, que eu vou oferecer também para fazer o projeto, é lá para crianças especiais que tem todo tipo, tem paralisia cerebral, tem Down, tem tudo. Então, eu quero que você veja o grupo, né, ou vai fazer para os ditos normais, ou fazer para um grupo específico, ou só para quem tem TDAH, ou só para quem tem autismo, ou só para quem é superdotado, ou só para quem tem a paralisia, para que você tenha um aprofundamento, né, nesse contexto, para não ser uma coisa en passant. Mas nesse caso, senão não teria que ver qual é a questão, né? Qual é a pergunta? Não, exatamente. Que você quer comprovar? Eu queria comprovar. Assim, como é que acontece a alteração comportamental, familiar? Por isso eu acho que é muito independente do leite, de material móvel. Eu tinha pensado só para criança. Geral. Assim, pegar lá a galera do cadeira, do jeito, não sei o que, vamos fazer uma aulinha aqui uma vez por semana para ver. Lá nesse outro espaço também. Mas na realidade não são óbvios, são patologias de fato. A TDAH. Nós somos únicos. Não, com certeza. Quando está todo mundo dentro do rock, TDAH, aquela. Mas a patologia não está constatada ou não? O TDAH, eu acho que é uma coisa meio da modernidade. Agora, a paralisia cerebral, Down, essas coisas realmente são. Eu estou falando que, como eu também dou metodologia para psicopedagogia, então eu lidou com crianças de fato, aí eu falo, onde não há rótulos, onde já foi constatado pelo médico que são TDAH, são especiais que são superdotados. Então, o que acontece? Aí é o que eu estou dizendo. Se não existe nada comprovado, aí é o que a Marcela falou. Aí passa a ser rótulo, né? Aí não dá para poder fazer efetivamente algo específico, né? E aí tem que fazer algo realmente geral para todas as crianças. Ou pode usar um como grupo controle e aplicar para fazer a comparação. Sim, também. Mas como a Ana falou, acho que é importante para a gente pensar agora, porque talvez a gente já tenha um tema, alguma coisa assim, mas qual que é o objetivo, né? Sim, com certeza. Trabalhar, sei lá. Desde o início, quando ela falou, eu entendi justamente isso, que a gente, naturalmente, né, não sei se vocês conseguem perceber, todo mundo a gente converge sempre nessa pesquisa do comportamento, né? A yoga está muito vinculada a isso, a forma como nós nos vemos e vemos a vida diante de todo esse contexto, né? Foi muito bacana essa parte da corrida da meditação, isso foi na minha cabeça, depois eu quero ler sobre isso. Igual como ela colocou agora também, no que diz respeito à parte de rótulo, porque tudo é rótulo, se não é... uma professora de metodologia precisa de comprovação científica e médica, né? Se está comprovado de forma médica, aí não tem como. Aí os grupos têm que fazer. Eu acho que assim, o que a gente gente está fazendo agora é uma visão diferente do que a gente tem tido. Ah, sim. Né? A gente está vendo a visão científica. Isso. Mas é isso aí também, a gente vai ter que ver qual que é o objetivo do trabalho, fazer o desenho, sei lá, musical. Estrutural, exatamente. De acordo com isso. Porque, por exemplo, se eu tenho, eu quero comprovar alguma coisa, quero saber o que é, mas aí eu vejo duas pessoas, qual que é a validade daquilo, cientificamente? Se meu N amostral é por isso que baixo. por isso que tem que ler e tem que pesquisar, porque aí é o que eu falei, quando eu vou fazer amostral. Então, exatamente, se eu posso escrever com as minhas, né, de acordo com as minhas experiências, pode, mas tem que encontrar um teórico que concorde com o que você está falando. Porque se você não tiver uma validação assim, acadêmica, científica, aí tem que ir por esse caminho. Exatamente. Perfeito. Aí por isso que acho que é um pouquinho complexo, talvez o tempo seja meio assim, porque nem todo mundo tem esse tipo de experiência aqui, né? Tipo, planejar um desenho amostral, que tenha um N suficiente, um controle, se tem que ter. Por isso que eu sugeri que se você já tem um tema, você já pode começar desde agora e não deixar lá para o final. Entendeu? É, o trabalho também pode ser só para a gente ver. Mas vai ter uma olhada. Com certeza. Eu até fiquei. O exercício é tudo, uma parte. Não, até aproveitando esse texto, esse artigo que você mandou do IOG, Promoção de Saúde, foi até um caso que eu achei o Wayne mostrou baixo. Baixíssimo. Então assim. Mas ele, acho que foi. Ele entrou como artigo mesmo, né? Foi assim. Ah. Mas ele teve um Wayne mostrou baixíssimo e assim. E os próprios resultados. Ele discute isso também, mas assim, explica o que não é na mostra. O grupo de amostra seria assim: como você considera um grupo de alunos dentro da sala? A gente tem 30 alunos. Você avaliar duas pessoas, está valendo para tirar uma representa a sala toda? Então, assim, seria exatamente isso. Então, assim, ali ele já começou com, quando você vê aqui o trabalho, com um número de pessoas que. Já não era dos mais altos, você sabe que no final provavelmente vai acabar tendo uma queda. E quando ele finaliza o trabalho, acaba ficando com um número de pessoas ali dentro daquele grupo que, na verdade, participaram bem pequeno. E ainda teve respostas que ficaram não tão assim, precisas, assim, no sentido claro. Né? Então, realmente teve melhora nesse ponto. Provavelmente... Não teve como isolar as variáveis, porque talvez o resultado não tenha nada a ver com o que era o final do semestre. Sim. E a aula acabou com a semana, aula. Não dá para muito. Já, eles já sabem que teremos trabalhos fantásticos. Esse artigo foi proposital, na realidade, porque é para a nossa atividade. Né? E você, muito sem graça, já começou a escolher. Porque a Nina tinha escolhido só, deixa eu só fechar aqui, um outro artigo que era bem mais robusto, que tinha bem mais dados. Falei assim, não, eu não quero insistir com você nesse, porque o que acontece? Vocês precisam ter uma visão crítica das coisas. E você já criticou, né? Visão crítica no sentido, independente de você. Eu achei super bacana, porque é isso que nós vamos fazer, né? Uma criticidade ao artigo. Então, se eu mando um artigo perfeito, que criticidade isso teria? No meu caso, eu poderia fazer uma ilustração clínica, igual eu já estava pensando já e confirmou também. No meu caso, tipo assim, para eu não chegar no paciente, essa minha investigação clínica, eu tenho acesso a alguns médicos. Sim. Vai apontar os pacientes dele, do grupo deles, para esse artigo meu? Perfeito. Mas é muito que eu tenho que colher de informação, a não ser em relação ao meu tema, desses pacientes pessoalmente, assim, intimamente, dados dos pacientes, não, só do meu trabalho. Você precisa, né, pegando a fala delas, o que você objetiva, né, que a gente vai chegar nessa parte, né? O que você objetiva com o seu trabalho. E aí você que tem que construir o que você quer de dados para o seu trabalho. Entendeu? Que dados são importantes para você? Aquilo que eu falei, além do básico, né? Da faixa etária, né? De talvez há quanto tempo é diabético, né? Se faz alguma atividade, se não faz. E aí você, através até da fala do próprio médico, entendeu? Identificar quais são os pontos mais importantes para que você tenha, para que você consiga tabular. E assim dar respostas, né? Ainda que não sejam respostas definitivas, mas hoje imediatamente, o que eles vão responder do seu trabalho, do problema que você vai levantar. né, dessa parte do problema. Peraí, só uma pedida. Você fala uma coisa? É. Então fala. Eu só acredito que as experiências do dia a dia também contam muito. Então, se tiver a oportunidade, você está passando, às vezes você não tem tempo para ir em tal lugar para fazer tal pesquisa. Mas se durante o seu dia você encarar uma realidade que se encaixa no seu projeto, você também aproveita essa oportunidade de fazer, né, a entrevista, a fonte que vai validar mesmo essas palavras. É, essa sua fala é muito interessante, que nos remete justamente a essa tela, né? Que é, aqui, voltando um pouco para o conceito, né, da metodologia, nós temos quatro tipos de conhecimento. E isso que ela colocou foi muito bem colocado, porque normalmente nós iniciamos a nossa parte, né, a nossa curiosidade, através do conhecimento empírico, que é do senso comum, que é aquele que a gente ouve no dia a dia. E é justamente o que a gente ouve no dia a dia que muitas vezes acaba nos estimulando em pesquisar e que nos leva ao conhecimento científico. Né? Ele vai fazer ainda uma abordagem filosófica, né, que você pretende, né? E alguns, né, aí dependendo do curso, tem até uma abordagem teológica também. Mas essas são as quatro vertentes do conhecimento, né, de onde tudo se parte, onde tudo se consolida. Então, o conhecimento, quando alguém fala sobre conhecimento empírico, é o conhecimento do senso comum, é o conhecimento cotidiano, é o eu ouvir falar. Né? Então, o que acontece? Se você tem uma experiência, né, naquele dia, e ficou bem colocado o que ela disse, se você acha que vale a pena você descrever e retratar, você pode escrever e retratar. Você coloca o dia, coloca a situação e coloca o local. E você vai colocar entre parênteses grifo nosso. Vocês têm isso lá no material que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque é algo no qual você vivenciou. E aí você verifica, né, o que eu sempre falo, volta a insistir com vocês. Se há algum teórico, né, o que acontece? Você às vezes já até leu. Você nunca se oportunizou de ver alguma coisa e acabou que aquilo aconteceu. Então você vai lá naquele teórico dizendo que ele confirma, que ele concorda, ou que em comparativo, ou que você inclusive pode complementar com que ele, naquele momento que ele se colocou, né? Porque o nosso conhecimento de fazer o nosso trabalho é o conhecimento científico, mas tudo, gente, praticamente tudo parte do nosso conhecimento empírico, do eu ouvir falar. Ah, professora, mas isso não fica muito solto? Fica, justamente para estar solto. Porque é justamente nesse boca a boca, na experiência do outro, em se ver no outro, é que a gente chega no conhecimento científico. Luciano. Diga. A vontade de fazer uma conexão com o que ela falou do dia da meditação, que eu estava até conversando com você. Sim. Seria um senso comum, né, do conhecimento em vídeo, porque eu ouvi de um guru que a meditação e leitura, tudo que te faz concentrar e acalmar a sua mente é um momento de meditação. Também poderia fazer, né, uma pesquisa desse lado também. Porque foi, né? Depois saber o que é essa meditação, exatamente, que é preconizado dentro da. Primeiro que ele comparar aquilo com outras coisas que fazer. Ele vai fazer essa meditação, né? Se fosse fazer um artigo sobre isso, é o conceito. No que diz respeito ao que eles colocaram, né, eu explanei para vocês possibilidades de ferramenta. Mas não há necessidade primária de você efetivamente fazer uma pesquisa de campo, uma entrevista, porque normalmente as pessoas querem ilustrar com alguma coisa. Então, o que eu fiz foi dizer para vocês que é possível ilustrar, como no caso dela, uma atividade de realmente muito mais tempo, né? Sim, exatamente. Porque o artigo científico, o que ele preconiza? Ele preconiza justamente uma investigação bibliográfica de forma profunda. É uma leitura, né, científica, filosófica, né, para, vamos dizer assim, confirmar uma verdade intangível, né, lá o senso comum, conhecimento empírico, ou até mesmo conhecimento teológico. mas não necessariamente você obrigatoriamente tem que colocar uma ferramenta de amostragem. A ferramenta de amostragem é de cada um, né? Ah, eu quero colocar um case, né? Que é um case, é aquele que eu pego pronto de uma revista, printo, né? Eu faço um print screen e coloco ali em algum momento no meu trabalho. Esse é opcional, exatamente. Ah, eu quero um estudo de caso, então eu vou e escrevo um estudo de caso. Ah, eu quero fazer uma pesquisa de campo, então eu vou colocar lá os dados da pesquisa de campo. Eu quero fazer uma entrevista. Então, isso são ferramentas para que você, às vezes, o seu próprio trabalho, né, pede que você faça isso. Mas é aquilo que eu, né, falei lá no início, agora do nosso segundo tempo. Se você não, você fez uma investigação bibliográfica e ela suficientemente te atende, né? Você identificou o problema, você objetivou e a partir dali você conseguiu considerar, comprovar o que você gostaria de comprovar, fazer a sua amostragem através da estrutura bibliográfica, final. Não vai ser menos do que ter utilizado a ferramenta ou não. Porque o que eu entendo que para eles é importante da ferramenta do diálogo, do diabetes, Porque está dentro de um cotidiano deles que eles gostariam de ter essa amostragem até é o que eu entendo para avançar, conforme eu volto a dizer, né? Para avançar para águas mais profundas, né? O que eu posso fazer, né? Agora, só que isso não significa que todos tenham que fazer, tá? Isso foi só um exemplo de ferramentas que a gente pode utilizar para consolidar informações que você considera importante dentro do seu trabalho. Ficou claro, gente? Tá ótimo. Então vamos lá. Aquilo que eu falei com vocês, normalmente é uma investigação, né? Ele procura explicar com base na ciência, né? Você vê, os fatos já são explicados, comprovados, e só assim eles são aceitos como verdade. Isso o Michel falou em 2009, e continua sendo assim até hoje, desde os primórdios, né? Construa uma situação na sua mente. Qual a importância de se criar ações para transformar conhecimento tácito em explícito? Por quê? Porque a yoga, né, hoje nós já temos, ela já saiu já do tácito há muito tempo, mas para muitas pessoas ainda é tácito, né? Ainda é algo intangível, ainda vê algo como coisa que só está na mente da pessoa e na realidade já, ela já está implícita já há bastante tempo, né? Nós temos aí diversas comprovações, né? E grupos, nós vemos aí os grupos nas praças fazendo, que é super bacana, os grupos da melhor idade, né? Hoje em dia já está inserido dentro desse contexto, e eu acho que até alguns planos de saúde hoje em dia já começam a inserir, né, a prática, né, da yoga nos seus contextos de ver essa importância. Assim como demorou anos para poder colocar psicologia, anos para colocar fonoaudiologia, para colocar fisioterapia, e é isso que eu falo com vocês. Cada vez que a gente estuda e comprova que aquilo é bom para a saúde, automaticamente uma hora vai entrar, né? E além do que você está falando, até no meu estudo, ele fala muito sobre isso, e eu fiquei abismado, porque a yoga ela foi autorizada pelo SUS há 6 anos atrás. Olha só. E a gente ficou sabendo há meses agora, né? Né, de que ela há 6 anos atrás, em 2011, ela foi autorizada para ter entrado no SUS e desde lá ninguém sabe de nada. A gente ficou sabendo agora que é divulgado nas mídias, enfim. É porque os médicos boicotam. Exatamente. Então, tipo, para você que é horrível dizer que ela é médica, dizer que você deve fazer yoga, você deve fazer fisioterapia, você deve fazer nutricionista, eles não estão falando. Até porque para eles a fala dela é extremamente pertinente, mas tem que comprovar cientificamente. Tem que ter o bisturi, tem que ter o esteto, tem que ter... Então, como assim que um movimento, né, vai... como assim você vai e estuda, e eu estudei 10 anos com a residência, e só sei que as atividades do hipertenso não podem ser iguais, eu precisei estudar 10, 12 anos, e aí você, através do estudo da yoga, em 2, 3, 4 anos, que na realidade isso é só entre aspas, porque a gente estuda uma vida inteira, né? E aí você pega e você nem é médico, né? É uma coisa muito assim, já vem, já e você já tem o preconceito, né? Exatamente. Nem a homeopatia, que é a especialidade médica, eu amo. Exatamente. Feito o meu médico, é uma sociedade médica, eles não deixam entrar. Exatamente. Você vende 1 milhão de campanhas para votar no SUS, você vai É, é muito complicado. O artigo é de 2006 e foi liberado até a minha discussão com o Gustavo Rocha foi essa. Eu falei, cara, estou indignado porque há 6 anos atrás que eu estou dizendo, não, é, foi publicado. Eu falei, não, não foi publicado, foi autorizado dia 7 de abril de 2011. Já conheci só está sendo divulgado agora. E aí você vê exatamente essa reportagem, né? Tipo, não tem acesso. Até a informação a gente está tendo agora por causa de mídia social também. A gente também tem um problema técnico aí. Acho que não existe nenhum conselho de yoga, como tem o conselho de arquitetura. Não. Tem ou não tem? O quê? Diga. Algum conselho de yoga? Tem alguns. Algumas organizações. Associações. O problema aqui também é isso aí. O que você vai indicar? O Conselho Federal de Yoga. Que não tem? Não, mas se o SUS. E aí a gente tem que refletir, né? Se o SUS há 6 anos já considera que yoga pode ser oferecido pelo SUS, eles não iam fazer essa oferta se eles não tivessem um conselho ou uma organização. Não tem, até que o professor falou que tem uma briga entre o Conselho de Educação Física. É, não está definido. Tem que haver essa definição também. Sim. Para alguém poder prescrever, senão se o médico corre no risco também. Se não substitui qualquer tratamento, né? Você deu uma complicação. É, o que é interessante que vocês investiguem. Se o SUS há 6 anos permitiu que a yoga fosse uma orientação médica, sabia que era terapêutica? Perfeita. Terapêutica, qual é a formação desse terapeuta para aplicar a yoga? É. Né? Porque esse é o grande ponto. Exatamente. É o que a gente imagina. Mas será que realmente não necessariamente. É isso que eu queria falar. Essa questão, eu não estou falando que isso não acontece, não, dessa sabotagem. Mas existe um outro lado, que é a questão do órgão público, de como o governo funciona. Então, assim, as coisas. Muitas vezes, por exemplo, às vezes em 2011 saiu do estudo, mas ninguém se movimentou para, na verdade, trabalhar para isso, para que saia em diário oficial, para que seja homologado, etc. E tal. Então, às vezes, não é nem só uma questão do governo, por exemplo, a gente tem outras práticas, como ginástica laboral, como chiás, etc. A ginástica laboral eu digo por mim, assim, eu implementei na Fiocruz há 11 anos, o programa de qualidade de vida lá. E nessa época não era possível implementar a ginástica laboral como órgão público para ser financiado. Quando eu vinha 3 anos que a gente teve corte de orçamento da crise e tal, aí eu fui fazer uma nova pesquisa. Aí já estava aceito, então só pediram, bota uma base de argumentação e tal. E aí na época até questionei isso, o comprador. Eu falei, mas por que quando eu entrei aqui há 10 anos, a procuradoria não autorizou aquilo? Porque realmente não houve uma luta incessante para que aquilo entrasse. Então, realmente precisa que tenham várias fontes lutando para que aquilo entre. A coisa acontece assim, na verdade. Então, e aí a coisa acaba sendo aceita. Aí, a partir do momento que tem um que entrou, aquilo ali vai virar base para que outros órgãos públicos, outros órgãos do governo, possam usar aquele caso, aquele case como exemplo. Ó, tem lá em tal órgão e tal, não sei o quê. Aí a procuradoria já aceita, quando passa. Exatamente. Aí quando também não tem essa questão do conselho e tal, como você falou, isso enfraquece muito. Então tem todo esse. Não estou querendo defender a classe médica, sim, não. Sim, sim. Não sou médico. É só no sentido da gente ter essa noção que as coisas às vezes não acontecem. Mais administrativo. Foi uma questão administrativa, uma questão totalmente burocrática. Não é tão simples a gente conseguir uma implementação, orçamento, etc. Um exemplo muito médico mesmo que a gente tem é a própria fisioterapia, né? A fisioterapia nossa, né? Mas ele é funcionário público federal, ele é técnico em medicina física e reabilitação, que era o antigo técnico em fisioterapia. E aí o que aconteceu? A fisioterapia queria ser a graduação, mas não conseguia. Então, o que aconteceu? A fisiatria, né, que era considerada a parte médica, ela sim que fez exatamente o projeto clínico-pedagógico do curso de fisioterapia. Então, quando a fisioterapia efetivamente se estabeleceu e foi reconhecida como médica, como curso de graduação, e aí sim o cargo de técnico, né, de fisioterapia foi extinto. Né? Não que ele tenha saído de forma nenhuma, até hoje ele está lá como técnico e já está perto de se aposentar. Mas, e aí o que acontece? Aquilo que você falou, é uma briga para todo sempre. Por quê? Está voltando novamente uma conversa em criar-se um conselho associado ao benefício, porque os fisioterapeutas não estão sendo em número suficiente para voltar o cargo técnico. Por quê? A gente não tem mais concurso. Vocês veem concurso? Né? Tem concurso para a área administrativa, mas para a área de saúde é a coisa mais difícil que tem. Então, eles não querem contratar mais por concurso, eles querem terceirizar. E o fisioterapeuta, pô, depois que você ralou 4 anos, você fez todo o investimento, porque não é barato, é uma graduação cara. Né? Basta vocês entrarem no site daqui dessa universidade para vocês verem. E não é só a mensalidade, vocês sabem disso. Não é só falta de investimento, é material, roupa, lanche, trânsito, tudo, entendeu? Livros, pesquisa, congresso que tem que ir, atividades complementares que tem que se fazer, para depois você pegar e estar, professora, mas aí o técnico também fica sem espaço. Eu acho que o técnico tem que se atualizar. Ele tem que sair da parte dele técnica e partir para uma graduação. Não é fácil? Não é fácil. Mas o que acontece? Ele vai ficar todo o tempo, né? Agora ele teve a oportunidade lá atrás de ter de fazer, não fez porque não quis. De fazer gratuitamente na própria UFRJ. Né? Então, não fez porque naquela época ele ainda não era casado comigo, senão ele teria feito. Mas, verdadeiramente, porque não tem, né, vai ficar, aí quis ficar, né, na parte administrativa que o concurso, ele às vezes é bom e às vezes não é. Porque a gente acaba ficando dentro de uma zona de conforto, né, que você acaba não avançando. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Foi no caso dele, no caso de algumas pessoas que eu conheço. Como tem outras, eu tenho uma amiga que era técnica de enfermagem, resolveu fazer faculdade de enfermagem, enfrentou um outro concurso para poder de enfermeira. Entendeu? Então, quer dizer, cada um tem o seu time, tem a sua dinâmica. Exatamente. Cada um é da forma que é. E aí hoje eu vejo dessa forma, vocês têm efetivamente que brigar, né? Partir para essa luta. Então, a metodologia da pesquisa é a pesquisa, né, que é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, entre outros. Né? O método, que é o caminho para chegar a um fim, e a ciência, que é o conhecimento. Né? Gente, se apropriar do conhecimento é tudo que se pode na vida. Porque você consegue, quando você se apropria do conhecimento, falar sobre aquele assunto uma semana, 8 horas, 5 minutos, conforme vocês vão fazer a apresentação de vocês, quando você está seguro do que você estudou, do que você escreveu. Por isso que é tão importante escrever com paixão, com amorosidade o que você vai escrever, para que você apresente seu trabalho como se estivesse conversando com alguém, porque na realidade nada mais é do que realmente contar, né, a sua história de como você construiu o seu trabalho para um grupo de pessoas. A gente vai ter que apresentar? Sim. Sim. Apresentar, ter uma banca. Não. Avaliação. Tá. O banco vai ser só de leitura e avaliação do trabalho. Professora, deixa eu perguntar aqui, como é que a gente escolhe o orientador? O professor Jairo vai, depois ele vai falar com vocês sobre isso, tá bom? Aqui, depois eu quero, não vou entrar dentro dessa tela com vocês, tá? Porque isso aqui é uma tela exclusivamente orientadora de verbos que são interessantes para que vocês utilizem na escrita de vocês. É só dica de verbos, tá? Nós utilizamos a taxonomia de Bloom, né, no que diz respeito à construção dos objetivos que nós vamos falar dele. Mas deixa aqui no forno que a gente vai voltar na hora de falar dos objetivos. E aí a gente... coisas que eu já falei com vocês, né? Quando o conhecimento é empírico do senso comum, a gente pergunta, duvida, questiona, pergunta novamente e desconstrói. Porque, na realidade, o nosso objetivo é o quê? É o conhecimento científico. Né? Então, chegamos no questionário. Então, o que acontece? Lembre-se que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, e vocês sabem disso. Né? A gente mede muito na hora do lançando mão da gestão, né, do recrutamento, da seleção, e até vocês mesmo que fazem, constroem inúmeras anamneses, o quão importante, né, é a pergunta que vocês fazem, por quê? Porque será a resposta que vai dar direção para que vocês verdadeiramente vão tratar daquele, né, daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele sujeito. Então, vamos sempre pensar da forma como eu pergunto, é que na realidade move todo esse contexto, né? Porque quando eu pergunto, eu estou direcionando para outra pessoa algo que eu quero ter como resposta. E a gente volta lá na comunicação, né? Emissor, receptor, né? E aí, só para poder exemplificar para a gente do questionário, é igual quando você, voltando ao S8 do Samsung, da nossa ressignificação do nosso trabalho, eu peço para você, eu quero uma cola. Na minha época, né, o que que acontecia? O que que tinha? Cola branca, né? Polar, né? E quem tinha dinheiro comprava polar, quem não tinha comprava uma outra mais barata. Né? Hoje em dia, se eu peço para alguém uma cola, o que que tem na papelaria a nível de cola? Transparente, branca, de bastão. Entender agora a decodificação entre emissor e receptor? Então, se eu não digo, Gustavo, me traga uma cola de bastão transparente ou me traga uma cola com glitter, automaticamente você tem que me perguntar, né? Que tipo de cola? Porque senão você gera o quê? Retrabalho. Aí você vem com uma cola branca, putz, não era isso, era de bastão. Não, e eu esqueci de te falar, era colorida, e esqueci de te falar, era com glitter. Entendeu? Então, a decodificação da mensagem está no detalhe. E é assim que funciona. Vamos pegar o questionário? Já que a gente está falando de o que move a gente são as perguntas. O questionário é só para a gente fazer um movimento, para fazer um exercício chamado exercício da escuta. A gente vai ter nada de grandes elaborações. Vocês já tiveram quantas disciplinas? Foram quatro. Esse aqui é o quarto. Quatro, né? Então, o que acontece? Ele é um questionário por competência porque, como a metodologia trabalha com a parte de gestão, de autogestão, né? E como a gente faz a afirmação que o que move, né, a gente são as perguntas, né? E não as respostas, entre aspas, ela move a gente mais no que diz respeito à parte de promover o movimento. E as respostas aqui nessas perguntas é que vão promover esse movimento. Na gestão de pessoas, a gente tem uma vertente chamada chave, que são competências, habilidades e atitudes. E esse questionário foi construído a partir disso. E aí você pode me perguntar, mas professora, eu ainda não tive a disciplina que eu gostaria de fazer. Né? Porque aí no questionário é uma das primeiras perguntas. Mas vamos pensar no que eu falei inicialmente. Né? Aqui é o local do ensaio e erro. Então, o que acontece? Quando eu pergunto qual a disciplina que mais te interessou, é exclusivamente para que você faça esse exercício. Se você já tem a disciplina que mais te interessou, excelente, você já responde a partir dela. Agora, se você não teve a disciplina que mais te interessou, você elege uma especificamente só para poder você exercitar, para a gente fazer um movimento. Eu não vou entrar em mais detalhes com vocês para que a gente não perca depois a riqueza da nossa prova, tá bom? Então, vamos responder. A gente tem 10 minutinhos para responder. Mas eu não sei. Não, deixa eu falar uma coisa com vocês que eu não falei inicialmente. Vocês não são da educação infantil, todo mundo aqui é adulto. E eu trato vocês exatamente da mesma forma. Eu não obrigo ninguém a absolutamente nada, ainda totalmente tranquilo. Quem não quiser fazer, não tem importância. É uma atividade que é uma atividade integradora, que eu acho que é interessante que façamos. Mas não tem nenhum tipo desse negócio, ah, porque não fez, que vão ficar de mal, ou que vão tirar por nada disso. Tá, só é só para ajudar, eventualmente, quem está ainda sem. Exatamente. É, e quem gostaria de fazer, não tem nada disso. Eu acho interessante porque agrega. Mas aí depois, na parte do exercício da escuta, você consegue ter algum resultado legal também. A número 8, 9 não tem nada a ver, não? É, porque considera só. Muito bem observado. Pronto. Rapidamente. Senhora Nova, um clique. Ô, Luciana, a questão 5, ela fala com a consideração final que a gente vai fazer, não é isso? Tema? Não quer dizer que com a disciplina que a gente. 5. Qual o problema que a gente abordar? É. Tem a ver com a consideração? É, tipo, um trabalho que eu vou fazer final, não, com a disciplina, que é a primeira pergunta. Ah, sim, sim, sim, não. Tem a ver com as duas coisas. Qual é o problema que você pretende abordar? Mas é pra gente fazer algo assim, hipotético ou real? Não, se der certo. Eu não quero dar muitas informações. Vamos trabalhar com hipotético e com real. Porque o que acontece? Na realidade, vocês já estão trabalhando com hipotético e com real. Real é quem já tem o seu próprio tema e quem já sabe o que vai fazer. E hipotético é uma coisa da nossa maneira de exercício. Não tem a ver com uma disciplina que a gente já tem, às vezes. Então, aí responde que esse é um universo que tem a ver com essa e não vai ver. Mas aí você sinaliza do lado da na hora de a gente fazer o exercício da escuta. Foi? Porque algumas são reais, outras são hipotéticas, algumas vão apontar para algumas coisas. Por isso que eu quero dar muitas informações para a gente ter riqueza na hora da prova. Eu já vi uma coisa, mas eu não sei se eu vou falar. Não tem? Pode ser. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, eu não sei se eu vou falar. Não, e Terminado, podemos? É justamente um questionário para poder provocar algumas coisas, né? Dos quais alguns já identificaram que tem alguma proposta real, alguma proposta hipotética. Por quê? Porque quando a gente trata de conhecimento habilidade do estudo, a gente trata tanto do empírico quanto do científico, né? Então, a gente trata do ouvir falar, conforme ela colocou muito bem, é algo que é hipotético e algo que realmente a gente já está trabalhando, mas a gente precisa trabalhar justamente com as hipóteses, né? Porque a metodologia, ela parte do seguinte princípio, né? Você tem um problema, que eu já falei com vocês, saindo do conceito epistemológico da palavra problema, ela pode ser uma implementação, uma implantação, conforme vocês vão fazer, uma nova investigação, né, bibliográfica, que vão revisitar, vão ressignificar, né? Nós vamos fazer essa investigação para responder esse problema. E a partir de quê? A partir de hipóteses, né? A partir do que é hipotético. Por quê? Há uma percepção minha de senso comum de que algo errado está acontecendo. Então, vou dar um exemplo de gestão, né? Eu quero trabalhar conforme a gente está falando da comunicação, né? O ruído da comunicação, né? Só que eu vou usar um tema mundo, né? Um tema mundo é um tema que ainda precisa ser afunilado, né? O mal-estar nas organizações no que tange a comunicação empresarial, esse seria o tema, né? O que que é o objetivo? Investigar, né, o que ocorre nessa comunicação que está causando esse ruído, né, com as pessoas. E qual é a minha hipótese? Eu estou vendo o quê? Muito retrabalho, né? Eu estou vendo pessoas insatisfeitas, eu estou vendo pessoas discutindo uma com as outras, porque eu pedi uma cola branca e era uma cola bastão, né? Não há, o RH não colocou lá no quadro de avisos que a carga do meu carro ia atrasar 2 dias e eu não tinha dinheiro. Então, assim, as coisas mais simples, né, que deveriam ser simples e são simples, não estão sendo tratadas. Então, nisso eu tenho diversas hipóteses para poder, né, que estão dentro do hipotético, que estão no campo da hipótese, para, né, partir para essa minha investigação. Então, assim, quando eu pergunto, eu quero primeiro ouvir de alguém, que a gente faça esse exercício da escuta, que todos nós ouçamos. Teve alguém que fez completo? Pode falar, dizer para a gente, por favor? A ler as questões? Isso, e as respostas. Não precisa nem ler as questões. A gente já sabe a questão número 1, qual é a resposta? Assim, não é dentro do tema que eu vou desenvolver, mas eu quero. A linha do exercício. Botei que foram as bases históricas e filosóficas de yoga, né, que é a primeira aula do Jai. Segundo, foi que ela me despertou um interesse profundo, uma vontade de saber mais. Na 3, eu coloquei que foram a yoga como conhecimento. E os livros, eu botei os livros aqui da yoga, que é Bhagavad Gita, Bhagavatam, algumas coisas que eu tive acesso. O problema é como a yoga pode induzir estados de hiperconsciência e autodesenvolvimento. E a hipótese é a necessidade de diminuir o ritmo e introspecção da nossa época, né? A relevância eu botei a interface entre asanas, respiração e pranayama, e filosofia do yoga como um meio para oferecer uma aula relevante diferenciada. Na 8ª eu botei sim, e na 9ª eu coloquei que prestasse atenção aos inúmeros benefícios práticos e subjetivos que a prática regular e bem orientada pode provocar nos indivíduos. Bom, Vamos para um segundo antes de... pelo menos três pessoas para poder a gente fazer os comentários. Pode falar. Ah, de comentário do que eu fiz? Não, do que você fez primeiro. Primeiro eu vou ter que matéria da anatomia e segundo aqui do yoga, que é uma yoga terapia. Na segunda resposta, para mim causou maior entusiasmo e interesse de aprofundamento, embora não seja médico, foi uma coisa que me despertou muito, querer conhecer o que eu não conhecia. A terceira é a identificação sintomática e patológica de modo micro e macro, que eu acho que me estimulou mais por isso, sabe? Pode acontecer desde um átomo até uma patologia macro. A identificação com a anatomia da yoga, que é o livro, né, Legend Come North. O quinto, em relação ao problema, qual o efeito e a vantagem, até a desvantagem na prática, trazendo a economicidade da yoga para provocar nos pacientes diabéticos e pessoas na melhor idade também. Estou colocando diabético, mas as pessoas de melhor idade também, no caso de não ser diabético. Em sexto, eu botei como resultado já mensurado os benefícios da prática em todas as pessoas que já praticam. E aí, estender isso a um grupo de pessoas de uma geração que possivelmente não tem tanto acesso tecnológico como as gerações atuais, no conhecimento da prática e seus benefícios. O sétimo, a relevância, eu botei total relevância a partir do momento que isso possa ser remetido às novas gerações de adultos rumo a uma melhor idade, com mais consciência e prática na yoga como um método preventivo e qualitativo na sua saúde física, mental e até espiritual, independente de religião, que não seria o caso da geração da melhor idade de hoje, vamos dizer assim. Né? E oito, a possibilidade de aplicar esse conhecimento, sim, em todos os tipos de pessoas, futuramente, independente de idade ou patologia. Eu acho que a ideia seria essa, né? De não fazer isso só com pessoas da melhor idade com alguma doença crônica, hipertensão ou diabetes, mas fazer com que isso seja uma coisa não paliativa, né, e preventiva. E nova sugestão é o maior engajamento no assunto, que é bastante pertinente à prevenção ou à própria manutenção de sintomas e patologias atuais ou futuras. Tipo, melhor tratar do que remediar. Isso porque, clinicamente falando. Mais um. Vamos? A hora que eu falar, não está mais querendo falar. Pode falar. Eu? Não, né? Você levou um pouco aí. Você pode? Bom, a disciplina não foi vista aqui em aula, mas eu gostei porque assisti uma aula. E yoga para gestantes. Segunda, interesse em gestantes mais confiantes que vibraram felizes na sua condição. Terceiro, seres de árvores e cuidados próprios para a gestão. Livros, não, assisti essa aula aí e gostei. O problema que pretende abordar, insuficiente oferta de yoga para a gestão. Uma hipótese seria deficiente acessibilidade econômica, que dificulta o acesso à prática. De outros estratos. Relevância, especialização numa área de oferta aparentemente deficiente. Vamos. Você agora que entregou a... Dê a volta dele. Eu também não fiz sobre um tema específico dos módulos, mas mais dentro do que eu... da minha linha de raciocínio. Então, primeiro, a aplicação prática do yoga na vida, no cotidiano. O segundo, a necessidade de desmistificar a filosofia do yoga, tornando-a compreensível, acessível e funcional para todos. O terceiro, a conscientização através da respiração durante o desenvolvimento das práticas. O quarto, foram os livros, né? Sanidade espiritual, de Krishnadaswami, superação de pessoas mógicas, conduta aquariana do Dr. Márcio Contempo. O quinto, desequilíbrio na saúde psíquica e espiritual. Sexto, guerras, desavenças, conflitos familiares, doenças como depressão, ansiedade, insatisfações pessoais que se acumulam. Sétimo, desejo trabalhar com o ser humano de forma integral, holística, equilibrando nutrição, espiritualidade e a parte mecânica do ser. Oitavo, todas as possibilidades, pois é uma necessidade em todas as áreas da vida, e também como um preventivo para que, então, melhorar ainda com essa, que as pessoas possam então melhorar mais com essa prática. E o nono, bom, que utilizem suas próprias vidas, para que possam realizar a prática e assim poder passar para outras pessoas. Mais alguém? Bom, na 1, eu tentei fazer relação com o que a gente teve, a introdução à teoria do yoga clássico, né? Aí foquei até na questão do pranayama, né? Seria essa parte pelo tema de voltar à técnica de respiração e tudo. Na 2, a disciplina, na verdade, foi um entendimento aprofundado sobre o que representava o yoga e seus descritivos, pilares e abordagens de maneira geral. Aí dentro dessa disciplina, qual o tema aí que você mais se identificou? Relação entre a prática do yoga e a saúde da mente curta. O livro eu citei, na verdade a gente teve alguns livros aqui que foram trabalhados e artigos e tal, eu também peguei alguns de fora. O problema que pretende abordar na parte de saúde do trabalhador os benefícios da prática de meditação no ambiente de trabalho. O sexto, que hipótese tem acontecido da conta desse problema, lá, como tem acesso a esse tipo de informação, que eu trabalho na área de saúde do trabalhador, a saúde mental é um dos motivos mais recorrentes de afastamento do motivo de saúde dentro da vida da organização. Se pegar outros artigos, você vai ver isso se repetindo em outras empresas também. Porque são afastamentos que não são numerosas, mas são de impacto alto na carga horária. Então, quando uma pessoa se afasta no momento de saúde mental, ela tem que ter uma vida que ela volta em 3 dias. Então, às vezes, ela fica 3 meses no tratamento, então, tudo impacta bastante no tempo da empresa. Bom, fui muito objetivo na SET, foi uma questão de impacto, eu criei alto impacto. Porque eu sou de gestão, então, eu sou baixo, médio, alto. No oitavo, a questão do suporte eu teria, porque eu já aplico a meditação dentro da empresa, então eu sou responsável lá pelo programa de qualidade de vida. E na nona, a sugestão que daria os gestores e tal, a partir do que eu tenho de pesquisar, tivesse a manutenção da prática de meditação que já tem lá e o uso dela como ferramenta e outras abordagens da parte de pessoas. Né? Então, quer seja em conflitos dentro da área, quer seja na questão mesmo de saúde mental, porque a gente tem uma área lá que faz abordagem para os funcionários, né? Como, por exemplo, teve identificado o problema de saúde mental e está sendo tratado fora, ele é acompanhado por nós, então, dentro da área de saúde trabalhador. Então, a meditação, a ideia é que eu possa fazer uma proposta de meditação pontual para essas pessoas, em paralelo a esse acompanhamento que a gente vai ter fora, com terapia, medicamentosa, etc. Então, seria dessa maneira. Muito bom. Alguém mais quer ler? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Nível de dificuldade, né? Tiveram dificuldade? Não tiveram? Foi tranquilo? Entenderam de forma imediata as perguntas? Foi tranquilo também essa parte? Hipótese? Eu tenho dificuldade de elaborar hipótese. Minha cabeça, hipótese, é assim, já é uma pré-conclusão que você tem que ter. É uma pré-dúvida. Você acredita que seja aquilo. Sim. Você vai fazer o estudo para confirmar a sua suposição ou limpar. Né? Hipótese tem que ser mais ou menos isso aí, já é uma. O que você já imagina que você vai achar, não é isso? Não, é o que você imagina que está metodologicamente, é o que você imagina que está causando o problema. Imagina quais as... Qual é sobre o problema. Exatamente, quais são as suas hipóteses do que está acontecendo sobre aquele problema. que aí entra dentro do, do campo que ela falou, de forma hipotética, né? Por que que acontece? Eu ainda não investiguei, eu ainda não pesquisei. Então, eu tenho algumas hipóteses, algumas desconfianças, algumas dúvidas, algumas possibilidades do porquê que aquele problema está acontecendo. Então, eu preciso o quê? Investigar, né? E aí, a partir dessa investigação, então, está apontando para alguma daquelas hipóteses. Apontou, então eu vou objetivar, né? Então, o que, que acontece? Vou fazer o exemplo da yoga e ansiedade, né? A yoga e ansiedade, então, eu entrevistei a professora Luciana. Então, a minha hipótese é que me parece que ela é uma pessoa que trabalha muitas horas, que ela tem uma tendência a ser inquieta, isso tudo são hipóteses, né? Me parece isso, me parece aquilo, onde às vezes eu a via e ela estava um tanto agitada, então essa é a minha hipótese. No que eu vou investigar ou que eu vou entrevistá-la, então o que acontece? Eu identifico que é o quê? Ah, ela é uma pessoa que é hiperativa, né? Então o que acontece? Sair da hipótese para o quê? Para uma identificação. Então, eu vou estudar, será que realmente ela é hiperativa? Então, tá lá. Consta que hiperatividade, você é dessa forma, assim, assim, assim. Combate exatamente com a fala dela. Né? Então, nesse momento, eu fiz o quê? Eu constatei que é hiperatividade. E agora, qual é o meu objetivo? Identificar, né? Ou já, uma vez sabendo quais são os exercícios de yoga que tratam dessa minha inquietude, né, levá-la, né, de alguma forma a trabalhar essa e essa postura, porque quando ela fala, eu não respiro, ou as minhas pausas são insuficientes, ou a minha forma de ficar em pé, isso eu estou viajando com vocês, tá, gente? Ou a minha forma de ficar em pé não condiz com o meu trabalho, o meu formato profissional, a forma como eu me sento. Não, tá. Então, quer dizer, você começa a construir ali qual será o tratamento, os meus posicionamentos de yoga para quê? Para que eu me torne uma pessoa já é mais equilibrada. O que você supõe que será a conclusão. Isso, exato. Não, com certeza. Mas para isso você precisa levantar essas hipóteses, porque você ainda não conhece, né? A hipótese é algo que você percebe, que você está vendo dentro do ambiente. Mas você precisa verdadeiramente investigar para fazer a investigação científica para responder a isso. Né? E aí você vai em objetivo. Uma vez objetivado, você já parte para o estudo e a proposta, com certeza, de solução. Eu teria dificuldade para elaborar uma hipótese para o meu pesquisa. Estamos pensando. Não, mas tem uma hipótese. Seria uma hipótese aqui nessas crianças? Porque você mesmo disse para mim. A diversidade de nomenclaturas não é uma hipótese. Não, é uma hipótese. Porque o que acontece? Você ainda não fez um estudo. Isso é uma constatação. Mas para a gente afirmar que é uma constatação, a gente precisa ter isso comprovado cientificamente. Aonde você leu que isso é uma constatação? Então, a hipótese é bem essa coisa, bem na linha do bem na linha do novo, eu acho, com certeza. Porque são percepções, é aquilo que eu falei, a ruído de comunicação pode ser algo que é muito comum, mas ele é um obstáculo. Já é o que a minha pesquisa vai tentar funcionar. Exatamente. Não tem uma hipótese, porque... Não, normalmente são várias hipóteses que a gente tem. É, acontece muito, são várias hipóteses. Por que acontece? Dentro do seu campo de percepção, acontece justamente isso. Nossa, tem várias nomenclaturas que não apontam para lugar algum, mas tem algumas que apontam e realmente tratam. Mas eu pesquisei e não tem nada de científico nisso. Não, quer dizer, é um ponto de apoio. É exatamente assim. E aí o que acontece? Precisa-se haver uma investigação, um estudo, uma leitura para comprovar cientificamente que esse Paulo dá em doido, mas também, né, não dá em doido. E aí você consegue verdadeiramente se encontrar dentro do que você pretende, né, que é desmistificar o que verdadeiramente é só modismo ou que verdadeiramente está olhando para a yoga de uma forma séria, de uma forma que condiz com os ensinamentos, né, milenares que a yoga tem. Né? Então, é onde você realmente se compra com o seu trabalho. Mas enquanto a gente está no campo da hipótese, ainda que você esteja vendo, né, por enquanto são só percepções. E aí você caminha da percepção para essa comprovação científica. E aí, deixa eu falar, né, sobre, voltando à parte do questionário. É, vocês conseguiram perceber que se vocês tivessem que começar a escrita hoje, vocês já teriam, já inclusive, praticamente até um tema montado, né? Porque se você pegar a resposta do número 5, pegar a resposta do número 7, e até mesmo teve muita gente que fez a resposta do número 6 com o número 8, vocês já começam ali a construir o seu próprio tema. Né? E isso é muito importante. Por quê? A gente tem uma coisa chamada tema mundo. Que no caso de vocês é a yoga e a outra área com que vocês vão articular. Eu estou falando de uma área só, mas vocês podem articular com mais áreas. Aí vai ser de acordo com o que vocês identificarem. Eu sempre digo que um artigo é uma mocinha cinturada. Ela não pode ser uma mocinha afunilada. Porque se você pegar e afunilar demais o seu tema, depois você não vai conseguir desenvolvê-lo. Então, você tem sempre que deixar, né? Começa a escrevê-lo, mas sempre deixando uma porta aberta aqui para poder você dar continuidade ao seu trabalho. Porque se você afunila demais o seu tema, a gente colocou, vai ser quantas páginas você já... São 25, né? 25. Então, quer dizer, se você afunilar demais, daqui a pouco você chegou em 10, 12, 15 páginas, você não tem mais o que escrever, porque você afunilou demais o seu tema. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com um tema grande, que traz ali naquele momento duas propostas, para quê? Para que vocês vão articulando, para ter justamente essa abertura, né? Se você tiver que lançar a mão de mais algum subtema, você tem ali a sua válvula de escape. Ah, professora, mas se eu escrever 30, 40, o professor orientador vai fazer o corte com vocês, onde vocês devem... Não, eu sempre digo assim, nunca desprezem tudo que vocês escreverem. O professor também não fará isso. Aí, mas para fazer um artigo lá, gente, até? Não, são 25. Não, né? É mínimo. Porque é muito interessante que se estabeleça isso para que a gente tenha um mínimo de aprofundamento teórico, né, sobre o tema. E as questões que vocês querem trazer, tem alguma pergunta no que diz respeito à parte do questionário? Foi interessante fazer. Eu fiquei na dúvida, na verdade, do enunciado da 8, porque é uma interrogação. Então, para mim, dá a possibilidade de aplicar esse conhecimento? Tipo, aí eu fiquei na dúvida. Aí o Gustavo falou a percepção dele, achando também, aí eu dei a resposta. Ah. Mas eu tive, eu, tipo, se eu estivesse sozinho, tipo, numa prova, eu ficaria na dúvida. O enunciado queria me proporcionar de resposta. É porque, na realidade, o questionário com competência, ele é um questionário que ele não tem, como é que se diz? Ah, vamos corrigir se está certo ou se está errado. Todas as respostas estão corretas, né? Porque o que, que ele está aqui para medir? Ele está aqui para fazer uma provocação para que vocês verdadeiramente escrevam, né? E acabem chegando a esse resultado, que é a possibilidade da, do tema, né? A possibilidade de chegar a esse tema que a gente chama de título, né? Que é uma coisa interessante, e já começa a te dar algumas ideias, você levou todos vocês e responder, e até mesmo os que não responderam, com certeza devem ter escrito muito. Então, você aproveita muito tudo que você escreve. Aqui mesmo, a questão 9, ela vai entrar lá nas considerações finais. E lembra, quando você considera finalmente, além de fazer todo o apanhado do que você escreveu, qual é o intuito? Está lá no artigo científico. É deixar algum legado para as próximas gerações que virão. Então, quer dizer, a resposta da 9 já te dá uma ideia do que você pretende, né? Ainda que, ainda que não tenhamos feito dentro do nosso próprio tema, mas identificamos uma disciplina no qual bate com o tema que queremos fazer. A gente imprime um novo questionário, faz de novo, e a professora disse que eu respondendo através da disciplina, eu vou chegar ao tema, vou chegar às hipóteses, vou chegar aqui à parte de conclusão, que na realidade você acaba aproveitando todo o contexto, né? Quase que toda essa parte da disciplina, né? Do 1 ao 4, você vai fazer o quê? Você vai aproveitar muito na introdução. Por quê? Lembra, na introdução você vai falar muito da parte da revisão de literatura. Quem são os teóricos que você irá ler, né? Então, isso é bastante interessante. O 5 e o 6 praticamente já vão te dar alguma ideia de como você vai estruturar o seu tema, né? A relevância já vai estar dentro do desenvolvimento, olha só. Qual é o desenvolvimento? Tanto que eu boto em negrito desenvolvimento na sua carreira, né? A possibilidade de aplicar esse conhecimento também vai estar dentro do desenvolvimento do que você pretende. E o 9 já te dá alguma dica para as considerações finais do seu trabalho. Liga? Sim, são iguais. O ideal é. Repete para mim a sua cinco. Ah, qual o problema? É esse. Que é até uma pergunta, porque pode ser também interrogativo. Peraí, só um instante. Como yoga pode induzir a estados de hiperconsciência e autodesenvolvimento? Olha só, yoga, estados de consciência e autodesenvolvimento. Olha só, ela tem três conceitos, vamos supor que esse fosse o tema dela, né? Ela tem três conceitos para trabalhar, para desmembrar, né? Para a construção do trabalho. Já seria, né? Entendeu? E outro tema muda e ela trouxe outros dois, né? Vamos dizer assim, títulos, né? Para poder trabalhar dentro desse contexto. Já seria o tema título dela. Eu até, enquanto estava escrevendo, até tive um insight assim, do título do meu trabalho. Sim. Aí eu perguntei para o professor. Pode ler. Aí eu botei assim, crescer com a consciência, né? Dois pontos.